cdcs.com. Cheiro de perfume bom, vem embora. Na gaiola, cheiro de marola boa, vem embora. Na gaiola, várias piranhas jogando, hein? Na gaiola, estão doendo, hein? Tá na gaiola. Tá na gaiola, tá na gaiola. Tá na gaiola, tá na gaiola. cds.com. Sabe de tu pensa, de tu lembra. Sabe onde você tá, de vez em quando.